Eu quero agradecer cada um que veio aqui hoje à noite. E eu os convidei para virem adorar ao Senhor junto comigo. E eu tenho um motivo específico, que é o meu aniversário. Hoje, dia 3 de janeiro, eu completo 46 anos de vida. Louvado seja o Senhor. Interessante porque o Espírito Santo me disse claramente: vá para um culto e chame as pessoas para um culto, e você vai ministrar algo meu a estas pessoas. E eu nunca fiz isso. Eu vou dar um testemunho aqui que eu nunca dei publicamente. E o Espírito de Deus falou claramente comigo: nesse aniversário é uma data muito importante, muito especial, e você vai compartilhar com seus discípulos, com seus amigos, algumas coisas que eu quero liberar sobre eles. Então você que veio aqui, saiba que você vai receber algo de Deus nesta noite. Não é um clichê religioso, não é um sujeito achando que sabe, que pode, que tem alguma coisa. Você vai entender que não é nada disso. Você vai entender que realmente Deus quer compartilhar com cada um de nós algumas coisas. E eu, que sou o aniversariante, serei tremendamente abençoado em compartilhar, em dar algumas coisas que Deus tem me dado nestes anos. E eu queria começar dizendo: no dia 19 de março de 2002, eu estava no Rio de Janeiro. Eu estava, na verdade, na cidade de Niterói, num congresso no Centro Evangelístico Internacional, com o pastor, meu amigo, da Adonep, Custódio Rangel. E ali, assentado, enquanto eu ouvia um irmão ministrar a palavra, o Senhor me disse algo. Deus me disse esta frase: o Senhor me chamou para um ministério específico. Eu pagarei o preço, eu descansarei no Senhor. Agora, não pense você que eu fico lembrando disso. 19 de março de 2002, Deus me falou isso. Isso, eu me lembrei disso, e todas as vezes que me lembrei, é porque estava escrito. Eu tenho um hábito que Deus me deu: escreva as coisas. Escreva. Os meus livros são todos marcados, escritos. Minha agenda é toda marcada e escrita. Nesse ano, Deus me deu um tema, maná. Todos os dias, Deus fala alguma coisa comigo, e a maioria destes dias eu escrevo o que Deus está falando. E isso tem uma importância enorme. Quando depois, um ano, dois anos, 10 anos depois, você lê, para você se lembrar de algumas coisas que Deus já fez, para você se orientar em alguns passos do dia. E o Senhor disse claramente que me chamou para um ministério específico. O poder do que nós escrevemos é porque a nossa mente humana terrena se esquece, ou às vezes não se esquece, ela se envolve com a correria do dia a dia, e nós deixamos de prestar atenção nos tesouros que Deus deixa no caminho da nossa vida. Deus me deu, no dia 19 de março de 2002, esta frase que eu li para vocês: o Senhor me chamou para um ministério específico, pagarei o preço, descansarei no Senhor. No dia 24 de março de 2004, o Senhor falou comigo: se você não está crescendo, então você não está no lugar que Deus preparou. Se você não está crescendo, então você não está no lugar que Deus preparou. Deus é um Deus de crescimento. Se em alguma área da sua vida as coisas não estão crescendo, eu quero dizer a você, isso não é porque você é evangélico não, irmão. É porque você foi criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Se tem alguma área no seu casamento, no relacionamento com os filhos, no trabalho, na vida profissional, na vida do estudo, se tem alguma área pessoal que não está crescendo é porque você não está no lugar que Deus preparou para você. Não significa que você tem que mudar de cidade, não significa que você tem que mudar toda a vida. Talvez naquela área específica exista uma direção de Deus que vai te levar a se comportar, a viver, a atuar de tal forma que flua crescimento. Se você não está crescendo, então você não está no lugar que Deus preparou. Porque Deus é o Deus de crescimento. No dia 6 de outubro de 2007, o Senhor falou assim comigo: eu não posso hoje, cuidando da esposa, dos filhos e do rebanho, caminhar somente com os meus olhos. Eu não posso hoje, cuidando da esposa, dos filhos, do rebanho, caminhar somente com os meus olhos. Na posição de responsabilidade que Deus me colocou, frente à família, frente à igreja, aos homens, eu preciso caminhar de acordo com os olhos de Deus. Frente à responsabilidade que Deus nos deu, seja ela qual for, em qualquer instância, não podemos caminhar pelos nossos olhos, precisamos caminhar pelos olhos de Deus. E a última frase: estes olhos de Deus são líderes fiéis ao meu lado. Os olhos de Deus para alguém enxergar melhor nesta vida muitas vezes são manifestações sobrenaturais, sem dúvida. Deus mostra, Deus clareia, mas neste dia, 6 de outubro de 2007, o Senhor me disse claramente: os olhos de Deus serão líderes fiéis ao meu lado. Cada um verá um aspecto, um assunto, uma área, e isso é um princípio para a minha vida, para a sua vida, para todos nós. Os olhos de Deus à nossa volta é a nossa esposa, é a nossa família, é alguém que talvez até de forma indevida fica dizendo: eu te falei, ah, agora você ouviu, eu te falei. Deus põe olhos, porque eu e você só podemos olhar para um lugar de cada vez. O nosso cérebro só pode se concentrar em uma coisa de cada vez. E se eu quiser olhar para outro lado, eu tenho que parar de olhar para onde eu estou olhando agora. Se eu quiser e se eu precisar ver muitos aspectos ao mesmo tempo, eu preciso das pessoas. E de uma forma específica, como pastor desta igreja, como alguém que cuida de vidas, o Senhor me deu uma visão muito mais do que cuidar de alguém. É de levantar, é de ser alguém que ajuda as pessoas a se tornarem líderes de Deus. E são esses líderes que se tornam os nossos olhos, vendo todas as coisas, cuidando de aspectos que a gente não pode cuidar, cuidando de áreas que a gente não dá conta. E esta é a vida do corpo. Em 1978, eu tinha 12 anos, e eu estava lá na minha casa, minha mãe está aqui, até hoje é a mesma casa, e lá, depois da cozinha, tem uma dependência de empregada, e lá tem um banheiro, e a gente sempre tomava banho naquele banheiro, porque talvez tivesse alguma coisa interessante, a gente achava interessante aquele banheiro, que pouco era usado, e nesse ano, teve uma vez que eu fui lá tomar banho naquele banheiro. E eu me lembro que é um banheiro pequenininho, então a fumaça enchia tudo, eu tinha enchido fumaça, eu fui tomado por Deus, com um quebrantamento, e eu chorava diante de Deus. Eu não me esqueci isso nenhuma vez na minha vida. E naquele dia, pela primeira vez, é a vez que eu me lembro de, pela primeira vez, dizer ao Senhor com toda convicção, eu quero te servir. 1978. Em 1980, eu tinha 14 anos, e nós éramos membros da Igreja Batista Filadélfia, lá no bairro Sagrada Família, e eu fui batizado. E ao sair por duas portinhas lá, que tinha duas portinhas atrás do templo lá, saía do batistério por aquelas portinhas lá atrás, no fundo do terreno da igreja, eu já saí falando em línguas. Eu fui tomado pelo Espírito Santo e fui batizado com o Espírito Santo e línguas. E eu orava em línguas, e eu fui tomado por Deus naquele lugar, naquele dia. 4 anos depois, 1984, eu tinha 18 anos, e fui ministrar pela primeira vez lá na Igreja Batista da Floresta. E ali o Senhor começou a me encaminhar para uma vida ministerial envolvida com música. 2 anos depois, eu estava com 20 anos, eu comecei a cantar no grupo Vozes. E nós saímos para muitos evangelismos em muitos lugares, muitas cidades que nós viajamos evangelizando. E constantemente, Deus me permite ouvir alguém dizendo: você se lembra quando vocês foram lá em São João del Rei? Você se lembra quando vocês foram lá em tal cidade? Eu me converti naquele dia. Os testemunhos que Deus nos permite ouvir é para nós termos convicção de que as coisas que parecem simples da nossa vida, assim, sem muita importância, podem ser circunstâncias sobrenaturais para Deus nos usar e salvar alguém. Em 1991, eu já tinha 25 anos, o Senhor havia me dado um estúdio, compramos um estúdio junto com a Mary Kim, e eu comecei a publicar aquilo que ele estava me dando, de músicas, de ministrações. Nós gravamos lá no SESI Minas o Presente de Alguém. E nesse ano eu me casei com a Daniela, 1991. Em 93, nós tivemos nosso primeiro filho, Rafael, que está com 18 anos hoje. Eu estava num jejum, nós morávamos no Gutierrez, e o Espírito do Senhor me fez, levou a fazer um jejum de 5 dias. Eu nunca tinha feito um jejum de 5 dias, 5 dias só com água. E no 5º dia eu estava ajoelhado lá num dos quartos do apartamento, eu tinha montado todo o meu equipamento de estúdio, e eu estava ajoelhado, e Deus me deu uma visão. E eu via uma bandeja, e na bandeja tinha 2 pedras, e Deus vinha e tirava as 2 pedras, e colocava no lugar 2 pedras de ouro. E Deus me falou no meu espírito: estas 2 pedras é a sua vida e o seu ministério. Eu vou edificá-los para que sejam ouro. Como é que é esse negócio de Deus me falou? Porque se deve ter alguma coisa que perturba alguém que não nos conhece, é falar assim: não entendi esse cara, Deus me falou. Pois o meu espírito, o seu espírito, se comunica com esse mundo físico através da mente. A mente, que é algo insondável pelos médicos, pelos cientistas, ninguém consegue estudar nada da mente. A única coisa que os médicos, os terapeutas, os psicólogos, os psicanalistas conseguem estudar, os cientistas conseguem ver, é o comportamento da mente. E fisicamente a única coisa que eles podem tocar é o cérebro, porque a mente é a interface que une o mundo físico ao mundo espiritual. Então, na minha mente e na sua mente, todos os dias nós ouvimos inúmeras vozes. Nós ouvimos a voz da alma: eu quero, me dá, não gostei, estou chateado, estou magoado, estou muito feliz. Nós ouvimos todo tipo de mensagem da nossa própria alma. Na nossa mente, nós ouvimos o que as pessoas falam. Você é feio. Você não presta. Que lindo. Parabéns. E estas vozes vão conduzindo nossa vida, porque se alguém gostou, a gente fica um pouquinho mais consolidado. Se alguém não gostou, a gente fica um pouquinho mais temeroso, inseguro. E se alguém não fez caso, se alguém desprezou, nossa alma grita lá dentro assim: você não tem valor. Nossa mente ouve inúmeras vozes, e essas vozes que a gente ouve na nossa mente afetam nossa vida. Alguém talvez duvide ou critica esse negócio de ouvir a Deus, mas ouve milhares de vozes todos os dias. E essas vozes afetam seu humor, afetam suas decisões, afetam sua vida. O segredo está em discernir: cadê a voz do meu Pai? Qual é a voz do meu Pai? De todas estas, qual é a voz do meu Pai? Como aquela história, que eu não sei se é verídica, de um grande pianista que se preparou a vida inteira para um determinado concerto, e ele foi lá e executou, e ele foi aplaudido não sei quantos minutos, e o mestre dele aplaudiu, mas o pai dele, assentado no banco, saiu e foi embora. E todo mundo questionando: por que você não está feliz? Todo mundo aplaudiu, você foi um sucesso. Não sei, meu pai não falou nada, foi embora. Porque a importância do que um pai diz é imensurável. Pode matar, destruir, arrasar, ou pode levantar. Se por acaso, na nossa vida física, terrena, nós não tivemos esta palavra, esta voz clara de um pai, você pode ter certeza, Deus quer que eu e você reconheçamos esta voz dele como Pai Eterno, que vai nos dizer, no nosso entendimento, na nossa mente, assim como a gente ouve todas as demais vozes, ele vai dizer: não, meu filho, não é isso não. Não, minha filha, ande por aqui. O segredo é nos enchermos do Espírito Santo, porque é Ele dentro de nós que nos ajuda a identificar qual voz é a voz do nosso Pai Celestial. E a voz dEle é mais poderosa do que todas as demais vozes que a gente ouve na nossa mente. E o Senhor falou comigo claramente: eu vou fazer isso, eu vou transformar a sua vida e seu ministério em duas pedras de ouro, de grande valor. No carnaval de 94, Rafa nasceu em novembro de 93, no carnaval de 94, eu fui ministrar pela primeira vez. Em 93, o Senhor me deu essa palavra, e em iníciozinho de 94, alguém me chamou, pastor Carlos Patente, da 8ª Igreja Presbiteriana da Ilha, lá em Governador Valadares, me ligou, falou assim: sócio, nós vamos ter um congresso, o carnaval inteiro vai ser aí perto de Belo Horizonte, você pode ser o preletor? Eu falei: hã? Eu nunca falei, eu nunca preguei em lugar nenhum, eu nunca fui em lugar nenhum, eu nunca... E o Espírito de Deus falou assim: vai, eu não falei que eu vou transformar a sua vida e seu ministério em duas pedras de ouro? E eu fui ministrar naquele acampamento. Então começou uma vida de viajar ministrando. Foi uma experiência muito marcante para mim. 2 anos depois, eu estava lá em Valadares de novo. E no dia 12 de agosto de 95, eu fui ministrar numa igreja presbiteriana na Vila Isa. Cheguei de ônibus de manhãzinha desse dia 12, que era um sábado. Eu falei com o irmão que estava me hospedando: eu posso ficar nesse quarto aqui, eu vou ficar o dia inteiro aqui, eu não vou comer nada, eu vou jejuar e orar o dia inteiro nesse quarto aqui. E fiquei lá o dia inteiro, e em meio àquele jejum, à oração, Deus de novo falou uma coisa comigo. Ele disse assim: você está disposto a se comprometer comigo ministerialmente para o resto da sua vida? E eu lembro que a minha mente ficou assim: meu Deus, como que é isso? E meus sonhos, e meus negócios, o que eu penso, o que eu acho, meu Deus. E o Senhor falou: você tem o dia para me responder. E quando terminou o dia, eu falei assim: Deus, eu quero te dar uma resposta. Eu estou disposto. Mas eu vou pedir uma coisa só ao Senhor. Se o Senhor for à minha frente, eu respondo sim para o Senhor. E para eu saber que o Senhor vai à minha frente, eu quero que o Senhor fale comigo de uma forma diferente de tudo que eu possa imaginar, tudo que eu já vivi. No domingo, no dia seguinte, eu estava lá na 8ª Igreja Presbiteriana, nós éramos membros da 8ª Igreja Presbiteriana, e a Igreja Presbiteriana lá no Palmares estava construindo ainda o templo. Nós nos reunimos lá embaixo, no porão, onde é um salão grande hoje lá, era só aquilo, tudo no tijolo. A gente organizava as cadeiras assim, em meio aos tijolos, em meio ao cimento, e ali a gente realizava o culto, e eu estava sentado um pouco na frente, e as cadeiras não eram muito em ordem, porque o lugar não era tão estético assim, e eu estava sentado e alguém cutucou minhas costas, e eu me virei e me entregaram um cartãozinho que está aqui dentro da minha carteira até hoje. E quando eu olhei para trás, duas filas atrás estava uma senhora com quem eu nunca tinha conversado, irmã Guiomar. Ela era membro da igreja, ela é uma irmã conhecida, era uma obreira de Deus, cheia do Espírito Santo, mas eu só cumprimentava: ó irmã, paz do Senhor, ó irmã. Eu nunca tinha sentado e conversado com ela. E ela me entregou um cartãozinho com um versículo em Isaías. Estava escrito assim: o Senhor está dizendo, ser forte e corajoso, eu estou contigo. Eu caí em prantos ali, porque de repente eu me lembrei da oração que eu tinha feito. Deus, eu pedi o Senhor para me responder de uma forma inusitada que eu nunca tinha vivido. Meu Deus, é isso, meu filho. Então minha palavra é sim para o Senhor, Deus. Em 1997, o Senhor começou a expandir o ministério que tinha me dado através do material publicado. Nós gravamos o CD Santo é o Teu Nome com a Ana Paula. A Lagoinha estava inaugurando aquele templo. Não havia acontecido nenhum evento, nenhuma programação ainda naquele templo, e o primeiro grande evento naquele templo foi o lançamento do CD Santo é o Teu Nome, que eu gravei e está aí até hoje. É talvez o CD mais divulgado que eu tenho. Na internet você baixa gratuitamente, tem milhares de cópias baixadas lá. E é para mim um motivo de alegria. Não dizer, tem 100 mil cópias vendidas, mas dizer, tem milhares de cópias que as pessoas vão fazendo e reproduzindo e distribuindo para glorificar o nome do Senhor. Em 98, na Igreja Batista Getsemane, o pastor Jorge Linhares foi usado por Deus para me consagrar ao ministério. No dia 21 de agosto de 2010, Deus me disse uma coisa, e eu anotei: apesar de ser pastor, estar pastoreando é apenas um detalhe do meu preparo pessoal para encontrar-me com Cristo. Apesar de ser um pastor, estar pastoreando é apenas um detalhe do meu preparo pessoal para encontrar-me com Cristo. Aprouve a Deus nos colocar, a mim, a você, a todos os seus filhos, em algum lugar, com um propósito específico, nos preparar para a eternidade. Você não está onde está por acaso, não pode ser por causa de dinheiro, não pode ser por causa do seu sonho, então sai desse lugar. Você precisa estar num lugar por causa do propósito de Deus. Portanto, eu sou pastor aqui, eu estou pastor aqui junto com a minha esposa, porque é assim que Deus escolheu me tratar, nos preparar como alguém que vai viver com Ele pela eternidade. Aonde você está? Deus está te preparando para a eternidade? Ou você só ganha dinheiro? O pastoreio é o ambiente propício às experiências pessoais que me prepararão com o caráter de Cristo para a eternidade. O lugar onde você está trabalhando, servindo a Deus, vivendo. Eu não estou falando só do lugar físico, talvez até o lugar físico, a casa onde mora, a cidade onde vive. O ambiente onde você vive está permitindo que você seja preparado por Deus para a eternidade, ou você só está vivendo e se preparando para esta vida terrena? Isso foi em 1998, quando o Senhor me separou para o pastoreio, e eu não tinha essa noção. Só em 2010 Deus veio falar isso comigo. Você está achando que eu te pus em algum lugar porque você é? Eu te pus neste lugar porque eu ainda quero fazer você ser, não um pastor, não um líder, mas alguém preparado para a eternidade. E esse é o propósito do Senhor para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. Em 1999, eu fui pela primeira vez ministrar nos Estados Unidos. Foi eu e a Dani, e nós estávamos em São Francisco. E eu me assentei num canto do auditório, num acampamento, nas montanhas lá em São Francisco, na Califórnia, e tinha terminado de ministrar, estava um ambiente gostoso do mover do Senhor, e assentado ali, o Senhor falou comigo assim: você vai gravar um CD aqui. Passado 2 dias, o pastor veio conversar comigo e nós acertamos o CD. Era isso mesmo que ia acontecer. E um dia antes de voltar, nós fomos tomar café num restaurante, e Deus me deu uma visão de um satélite. É esse que está aqui, olha. Agora você vai entender por que tem esse satélite aqui sobre o mundo. O Senhor falou assim: eu quero usar você, os dons que eu te dei, para você distribuir minha palavra por todo o mundo. Irmão, a palavra de Deus diz que Ele revela aos seus servos o que Ele quer fazer. Se a nossa vida for só cuidar das coisas terrenas, nós somos os mais tristes desta terra. E eu quero dizer a você, Deus tem um chamado assim para cada um de nós. Em 93, logo depois que eu tive aquela visão da bandeja, eu estava com um amigo meu, o apelido dele era Kill, ou é Kill o apelido dele, e ele era um dos líderes do grupo musical Servos. E ele tinha uma ótica ali na Rua Tupis. E eu me propus a ajudá-los a gravar o CD deles. Lá embaixo na ótica tinha um subsolo, um lugar ideal para montar um estúdio. Então nós transportamos todo o equipamento do estúdio lá para debaixo da ótica dele. E lá um silêncio absoluto, nós gravamos o CD todo lá. E naquele dia eu fui para a ótica e comecei a contar para ele algumas coisas. Falei assim: rapaz, eu estou lendo um livro do Cunningham, acho que é Cunningham o nome do pastor, que é líder da Jocum, Lauren Cunningham. E que coisa impressionante, esses homens que têm algumas experiências com Deus. Que coisa impressionante. Como é que deve ser isso, de ter uma experiência assim com Deus? E muito forte, escrita lá no livro, é uma coisa tão distante de nós. E de repente eu me lembrei da visão e comecei a contar a visão que eu tinha tido para o Kill. Enquanto eu contei a visão, o Espírito Santo falou comigo assim: essa experiência é tão grande quanto a que você leu no livro. O Senhor me fez entender lá em 93, meu filho, coisas que você não dá atenção, que vão acontecer na sua vida como assim, corriqueiras, simples, estas são as grandes coisas que alguém vai ler no livro depois. Valoriza estas pequenas coisas do dia a dia, porque eu vou falar com você nas pequenas coisas, eu vou fazer com você algumas coisas nas pequenas oportunidades do dia, eu vou fazer. Não pensa que isso é uma coisa só para o pastor, só para o escritor do livro, só para alguém longe assim. Não, todos os dias, com todos os meus filhos, eu quero fazer alguma coisa grande, sobrenatural. Parece a vocês pequena, mas é grande. Eu quero dizer a você, Deus quer fazer isso com cada um de vocês, com cada um de nós, porque não tem ninguém mais especial. Alguém fez um seminário, alguém tem tal curso, não existe isso para Deus. Deus quer realizar algo assim, sobrenatural, uma visão, uma palavra, uma frase, uma direção, com todos nós. Com todos nós. No dia 22 de março, você já viu, e eu vi isso hoje pela primeira vez, que tem alguma coisa especial no mês de março. Tantas frases no mês de março. Eu estava em Uster. E Deus me deu lá um dia maravilhoso. A casa em que eu fiquei hospedado, dos amigos, eles compraram um piano Yamaha novinho. Um piano de cauda Yamaha novinho. Você quer ver um pianista ficar alegre? É colocar na mão dele um piano de cauda Yamaha. Não precisa nem ser um piano melhor do que esse. Um Yamaha. E naquele dia, a esposa do irmão falou assim: pastor, amanhã nós vamos passar o dia todo fora. Não vai ficar ninguém aqui em casa. Nós estamos preocupados porque o senhor vai ficar aqui sozinho. E eu comecei a rir: não, obrigado, podem ir. Eu passei um dia inteiro, nevava lá fora. Você pode imaginar essa cena assim de filme? Nevava lá fora, dentro da casa quentinho, e eu sozinho com o piano o dia inteiro, adorando ao Senhor, buscando o Senhor. Que coisa deliciosa, irmão. E naquele dia, o Senhor falou comigo assim: leia sobre Zorobabel. Você é Zorobabel, Sóstenes. Eu quero te fazer conduzir um povo de volta a Jerusalém para restaurar princípios do reino de Deus. Dia 22 de março de 2001. Não havia nenhuma possibilidade de eu imaginar que era igreja, de eu associar com a igreja. Eu simplesmente recebi a palavra e fui estudar sobre Zorobabel. E eu falava: Senhor, o que o Senhor quer com isso? Em novembro de 2003, eu tive que ir lá para o Monte do Buritis para orar ao Senhor. Eu tinha cancelado um mês de compromissos, de viagens, porque eu estava num estresse violento. E eu fui para lá orar: Senhor, meu Deus, eu não aguento mais viajar, eu não aguento mais ir a tanto congresso, eu não aguento mais ficar longe de casa, eu não aguento mais, se eu chego aqui, eu só tenho que descansar, não tenho tempo para nada, eu não tenho mais amigos, meus filhos estão crescendo, Senhor, me dá esta cidade. E lá do alto do monte, eles estão construindo um condomínio de escritórios lá em cima naquele lugar, não dá para ir lá mais. Lá naquele lugar, eu estendi as mãos e eu pedi: Senhor, dá-me esta cidade para trabalhar. E lá naquele monte, naquele dia, provavelmente dia 26, 27 ou 28 de outubro de 2003, o Senhor falou comigo naquela hora em que eu orei: então vai lá embaixo e conversa com o pastor Márcio. Eu peguei o carro, desci, cheguei lá na rua, na avenida Olegário Maciel, na Rede Super. A Rede Super saiu de lá esse ano, mas era lá a Rede Super. E falou assim: o pastor Márcio está aí? O pastor Márcio não ficava lá. Está. Fala com ele que eu quero falar com ele. Quem é? Meu nome é Sóstenes. Ah, o pastor Márcio mandou você entrar e esperar naquela sala. E daí a pouco veio o pastor Márcio, fechou a porta, sentou comigo. E eu já tinha conversado tantas outras vezes com o pastor Márcio. E tempo curtinho, tanta coisa para fazer, e aí meu filho, o que é? E tal. E ele sentou e esqueceu do tempo e me ouviu contar um mundo de coisas até aquele momento. Ele falou assim: então você quer começar um programa de televisão aqui na Rede Super? Foi lá e chamou os diretores. Sim, ele vai começar um programa de televisão aqui. Quando? Daqui um mês, pastor. E no dia 27 de novembro de 2003, eu entrei no ar com um programa de televisão. O programa que alcançou tantas vidas e que gerou muitos irmãos que estão aqui hoje em Cristo Jesus. Muitos líderes que estão aqui foram alcançados por Jesus através daquela televisão. A igreja foi alcançada. Em setembro de 2004, nós começamos a igreja. Para finalizar, eu e você, segundo o que disse o nosso Criador, somos como uma árvore. Diga: eu sou como uma árvore. Eu sou como uma árvore. Uma árvore precisa de oxigênio, de ar. Uma árvore precisa do sopro de Deus, o Espírito Santo, que para ela vem em forma de vento. Uma árvore precisa de sol, E a Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça. Uma árvore precisa de água. E a Bíblia diz que a palavra de Cristo é água que alimenta, que dessedenta. Diga mais uma vez, eu sou como uma árvore. E uma árvore cresce mediante a lei da natureza que estabelece estações e ciclos. Tem uma ministração no site que você precisa estudar, irmão, que se chama O Ano da Frutificação. Porque Deus nos fez como uma árvore. Existem leis espirituais de estações corretas para a nossa vida, que se nós ignorarmos, é como aquele plantador que no dia que é para plantar feijão, ele diz, não vou plantar feijão. Ele planta feijão no dia que é para colher. Ele não tem para colher, ele está tentando plantar, e ele nunca vai colher feijão. Quando nós tínhamos completado 5 anos de igreja, no 6º ano, o Espírito de Deus falou comigo assim, o 7º ano é seu ano sabático. Eu nunca tinha feito isso, nunca tinha pensado isso na minha vida. Você vai ter o ano sabático. E eu ainda vou ministrar aqui sobre o que foi o meu ano sabático. A única coisa que eu vou dizer a você é dessa frase de 6 de dezembro de 2010. Antes de começar o ano sabático, eu estava... Diante do Senhor, ele disse, há uma série de coisas na vida ministerial de um pastor, de um líder, que serão possíveis apenas se buscarmos tempo livre. Olha para o irmão que está ao seu lado. Diga a ele, só se você tiver tempo livre. Tem coisas de Deus, presta atenção, irmão. Tem coisas na minha vida e na sua vida que só vão acontecer se você tiver tempo livre. Você pode dizer comigo, a correria não vem de Deus. Nenhum estresse vem de Deus. Irmão, se alguém começar a falar assim, mas tem que ter isso aqui, tem que correr, tem que fazer, se vira, corre. Não, peraí, todas as coisas de Deus estão no seu tempo determinado. Quando você começa a fazer alguma coisa que é muita correria, pode saber que você está indo para longe do caminho de Deus. As coisas de Deus são com tempo, tranquilidade, quietude. Então Deus diz a uma série de coisas na vida de um pastor ou de qualquer líder que serão possíveis apenas se buscarmos tempo livre, quietude, descanso, oração e adoração. Eu estou buscando o Senhor. Terminei agora em dezembro meu ano sabático. E eu vou ministrar sobre o que foi esse ano sabático. E eu estou buscando o Senhor o que é o meu 8º ano. Eu quero saber, Senhor, se eu sou como uma árvore e eu vou viver por ciclos, por estações, então eu quero saber o que o Senhor tem para o 8º ano. E nesta noite, noite do meu aniversário, eu quero ministrar sobre a sua vida, que você terá uma experiência com Deus, de descobrir as estações de Deus para a sua vida. Não é porque eu sou uma pessoa super dedicada, concentrada, detalhista. Não é. Eu só anotei todas as coisas que eu tenho anotado da minha vida, porque o Espírito de Deus me levou a ser assim. E Ele me levou a ser assim para que eu fosse coerente com o que Ele me ensinou nesses últimos anos. O ano da frutificação, estações para todas as coisas. Então eu tenho datas. Datas em que ele falou coisas, datas em que ele marcou minha vida, datas em que ele fez algumas coisas, data como o dia de hoje em que ele disse, pela primeira vez você vai ministrar isso aos seus discípulos, aos seus amigos. Não é apenas um conjunto de filosofias, de ideias religiosas, de frases de impacto, não, é vida, vida verdadeira. E o Senhor me fez ver isso, você vai distribuir isso nesta noite com quem estiver lá. E eu estou aqui em nome do Senhor Jesus para proclamar sobre a sua vida. Se você ainda não vive assim em estações do Senhor, com detalhes, vendo as texturas de Deus, os sincronismos de Deus, as palavras de Deus, eu ministro e profetizo sobre sua vida de você experimentar isso nesse ano em nome de Jesus. No dia 16 de agosto de 2010, Deus me disse assim: para não falhar na sua missão, levante líderes. Por que que eu estou ministrando isso a vocês, irmãos? Porque eu quero vê-los crescendo como líderes do Senhor. E uma árvore forte, um carvalho erguido, inabalável, raízes, que vence as lutas, que dá muito fruto, que dá sombra, é alguém que passou por todas as estações e a cada estação deu o seu fruto. E a cada ano continua plantado junto a ribeiros de águas. E eu desejo que você, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, receba isso do Senhor. Eu tenho tantas coisas para melhorar. Se você sentar com a Dani e pudesse ouvir dela quantas coisas eu tenho de defeitos para serem resolvidos, de áreas para serem melhoradas, você se decepcionaria comigo. Não sou perfeito. Mas eu quero dizer como Paulo: prossigo para alcançar aquilo pelo qual eu fui alcançado. E eu quero orar com você. Você pode ficar de pé? Em agosto de 2010, o Senhor me permitiu passar por uma crise pessoal tão grande. Mas Ele me fez ver em meio às crises que era para mudanças, que era para vitórias, que era para crescimento. E eu escrevi lá no dia 12 de agosto de 2010: estou passando por esta crise, mas convicto da verdade imutável, inabalável, de que este momento é para mudanças, para vitórias, para crescimento. Estou me entregando no altar do Senhor para receber o novo, descansando, aquietando, dormindo, fazendo poucas coisas para ter mais sensibilidade ao Senhor. João escreve sua primeira carta no capítulo 4, no verso 7: amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você pode levantar a sua voz e orar ao Senhor: Senhor, faz de mim, como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho, como profissional, como teu servo, como alguém que está cuidando da vida, até está indo muito bem na vida, mas como alguém que ainda deseja te conhecer mais, faz de mim como uma árvore, no tempo certo, na data certa, nas estações certas, ouvir tua voz, ter fome e sede de conhecer as coisas espirituais que eu desconheço. Faz de mim alguém, não é alguém que busca religião, nem alguém que tem sua religião, é alguém que quer mais de Deus. Eu quero me encher do teu amor. Eu quero. Pai bendito, nesta noite eu estou ministrando o que o Senhor me pediu. Na verdade, eu estou ministrando o que o Senhor me deu. Eu não estou ministrando nada que eu tenho. Eu não estou ministrando nada que eu sou por mim mesmo. Eu estou ministrando tuas características, teus atributos. Eu estou ministrando a tua obra na minha vida. Eu estou ministrando a tua edificação na minha vida. Meu testemunho. Na verdade, Senhor, eu estou ministrando aos meus irmãos tudo aquilo que o Senhor fez comigo e que também fará com cada um deles. Na cor diferente, nas texturas diferentes, nas formas diferentes, mas o Senhor tem um caminho de bênção. O Senhor tem um plano, um projeto, e eu quero profetizar sobre meus irmãos em nome do Senhor, que serão como uma árvore frondosa junto a ribeiros de águas, saberão das estações, saberão das datas, saberão ouvir a tua voz, saberão cuidar de cada detalhe de cada estação. Eu profetizo isso sobre nossas crianças, eu profetizo isso sobre os nossos adultos, eu profetizo isso sobre o mais velho que está aqui, eu profetizo sobre aqueles que estão me ouvindo agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor, não é pela minha força, não é pelo que eu falo, não é pela eloquência, não é por como eu oro agora, é por tua palavra, é por tua promessa. Senhor, eu estou orando com meus irmãos e declarando que seja liberado em nome do Senhor, toda unção, toda graça sobre meus irmãos, sobre meus discípulos, que sejam assim sobre cada amigo que está aqui, os visitantes que estão aqui, eu quero abençoá-los em nome do Senhor Jesus. Sobre aqueles que me ouvem nesse momento, eu estou profetizando em nome do Senhor Jesus, terão uma experiência com o Espírito de Deus que lhes mostrará a estação certa, que lhes mostrará o que fazer neste ano, que lhes mostrará como andar neste ano, que lhes mostrará que ano é este da sua vida, que lhes mostrará o lugar certo, lhes mostrará a estação certa, lhes mostrará o modo certo, e como sábio de provérbios, saberão o tempo e o modo de todas as coisas, em nome de Jesus. Se você recebe isso, levante a sua voz e glorifique ao Senhor. Se você recebe isso dentro de você, no seu espírito, levante a sua voz bem alto e glorifique ao Senhor. Diga a Ele: obrigado, Jesus, eu te glorifico, eu recebo. Levante a sua voz e adore a Ele, irmão. Glorifica ao Todo-Poderoso. Há poder no nome de Jesus. Há poder no seu nome. Exalte o nome do Senhor, adore o Santo de Israel. Exalte o nome do Senhor. Adore o Santo de Israel e glorifica.